Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá, e tiveram na sua herança Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote e Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruen, 13 cidades e as suas aldeias, Iaim, Rimon, Éter, Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades até Baalat-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulom. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulom, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro, que está de fronte de Jocneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Kislot Tabor, saia da Berate, e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente para o nascente, Agate Éfer, em Et-Casim, chegando a Rimon Metoar, que vai até Neá. E rodeando-a, passa o termo para o norte, a Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catate, Naalau, e Sinrom, e Idata, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulom, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jisrael, e Quesulote e Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Kizion, Ebes, Remete, Engani, Enhadá, e Bet-Pazê. E chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, Eali, Beten e Akzaf, Almeleque, Amade e Mizal. Chega ao Carmelo para o ocidente e a Sior Libnate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulom e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emec e de Neiel, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Amon, Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, para terminar no mar, na região de Aczib. Euma, Afek e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Alefe, e desde Alon, em Zaananim, e Adami, Negeb, e Jabineel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente, a Azanote Tabor, e dali passa o Coque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Zera ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zindim, Zer e Amate, Recate e Quinerete. E Adama e Ramá e Azor e Quedes, Edrei e Enazor, Iron, Migadalhel, Orem, Betanate e Betsemes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A sétima sorte caiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Sora, Estol e Ir Segmes, e Saalabim, e Aijalon, Itla, Elon, e Timna, Ecrom, Eltec, Gibeton e Balate, Jeude, Ben Beraque e Gat Rimon, Emejarcon, Racon, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram ao fio de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezem chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnate-Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra.